O nosso tema de hoje é o Setembro Amarelo. Então, durante esse mês, a gente vai falando nos diversos dias sobre o que é o Setembro Amarelo, que todos os anos vem para nos lembrar da importância da prevenção do suicídio. É isso que significa o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Eu trouxe uma matéria aqui que saiu no jornal no início do mês, que é interessante porque todo ano parece que a gente consegue ver o problema sob um enfoque diferente, que a gente ainda não tinha se dado conta ou passou muito superficial por ele. Uma coisa que nos fala aqui é que o suicídio é uma doença mental. É uma obviedade até falar nisso, porque a gente sabe que não é física. Ninguém tem uma doença física que o leva a cometer um ato desses. Mas então, se é uma doença mental, nós temos que começar a perceber também de uma forma diferente como isso está se aproximando, não só de nós, mas daqueles que estão ao nosso lado. Uma vez, quando a gente era pequeno, quando se falava em doença mental, se classificava a pessoa como louca. Eram os loucos. Se evoluiu tanto no entendimento disso, que a gente consegue perceber o quanto essas doenças elas estão inseridas na nossa sociedade e talvez até em nós mesmos. Algumas práticas mentais que nós temos que não são saudáveis, elas são doentias e que podem nos levar a algumas situações indesejáveis ou desejáveis, que é o caso do suicídio consciente. O que são essas doenças mentais, para a gente começar a dar um pouco de nome para elas? A gente fala tanto hoje sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, bipolaridade e outras que começam a nos pressionar. Parece que são coisas que vêm de fora, mas na verdade são internas. Os fatores externos, eles acabam contribuindo para que nós possamos fazer com que isso ganhe uma força grande em nós. A forma como nós nos relacionamos com o mundo, como nós interpretamos os acontecimentos, eles acabam ou reforçando ou minimizando essas tendências que nós temos. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante que tem no mundo. Incapacitante. E quando se fala de depressão, é um pouco estranho, porque ela ainda carrega junto do nome uma certa, como é que eu vou dizer assim, um desdém. Ah, depressão, aí a gente ouve, né? Tá faltando Deus no coração, ou vai te ocupar que tu resolve o problema. Mas quem está nessa situação, muitas vezes não consegue ter essa percepção e ter essa volta. Eu costumo dizer que nós temos que cuidar todos, porque talvez amanhã a gente venha a desenvolver alguma coisa que hoje a gente trata como bobagem. Então nós temos que ter cuidado todos os dias para ter uma sanidade e ter uma vida plena. Aqui nesse texto, ele nos fala sobre não apenas o ato suicida, mas o comportamento, a vontade, que muitas vezes pode ser que a gente não leve a termo isso, não cometa, mas o sofrimento que gera naquela pessoa por ter essa propensão, esse desejo, é algo que nós não conseguimos pontuar. O sofrimento de alguém, a gente não consegue muitas vezes dar o nível dele. Nós sabemos do nosso, o que nós estamos passando. Por isso que muitas vezes nós dizemos que aquilo que o outro passa, eu já tive isso aí não é nada. A própria depressão, ela tem níveis. Níveis pequenos, que são depressões leves, vamos dizer assim, por acontecimentos pontuais que nós passamos e que nós ultrapassamos depois de um período, e tem as depressões profundas ou graves, em que muitas vezes é difícil sair, principalmente sozinho. Então ele nos fala também da tal da rede de apoio, que são amigos e familiares, que são quem está perto de nós. E que, uma coisa interessante, nós nos acostumamos a ser como nós somos. Então nós não percebemos muitas vezes que nós estamos indo por um caminho torto. As pessoas que estão ao nosso redor, quando convivem muito próximo de nós, também às vezes não percebem. Porque ele sempre foi desse jeito, né? Sempre foi meio quietão, meio isolado. Então acaba sendo um comportamento normal. Por isso que é interessante nós termos um relacionamento cada vez mais amplo com pessoas diversas, porque elas conseguem, alguém de fora às vezes consegue observar o que nós não estamos vendo. Consegue dizer, não, mas ali, tem um problema ali, é sempre assim, tem que procurar uma ajuda, um encaminhamento de alguém que tenha uma visão ampla e consiga conduzir a questão. É por isso que se fala na prevenção. Tem o CVV, que é falado constantemente, Centro de Valorização da Vida, onde eles atuam 24 horas por dia, tu pode ligar e conversar com eles. O problema é tu ter essa percepção de que tu precisa conversar e te abrir com alguém. E às vezes alguém do teu lado dizer que tu tem que fazer isso também não consegue. Então, muita atenção a tudo isso. Ele nos fala também de 4 sentimentos fundamentais que levam a esse tipo de situação. São os 4 Ds, como eles chamam. Isso é a área médica, né? Não é uma reportagem jornalística. Os 4 Ds: a depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. A depressão, a gente já falou um pouco sobre ela, né? De que cada um tem a sua forma de entender o mundo e nessa forma tu pode te sentir inferiorizado, tu pode te sentir incapaz de lidar com as diversas situações que são propostas e não achar que tu tem a força de vencê-las. Então, tu deprime. O desespero é quando a pessoa não consegue enxergar uma saída para o problema. Eu falei antes que nós minimizamos o problema dos outros, e isso acontece com muita frequência. Então, para algumas pessoas, aquele problema que ela está passando é gigantesco. Para nós, às vezes, é uma coisinha, né? A gente pega um adolescente que está passando por uma fase de afirmação da sua personalidade e acontece alguma coisa lá na escola, com os amigos. Ele não quer, às vezes, nem sair mais de casa. Ele quer ficar lá trancado ou coisa pior. E a gente diz, isso aí passa. Eu já passei por isso, isso aí é bobagem. Então, cuidar na questão de minimizar a dor e o sofrimento alheio. Então, a pessoa não consegue enxergar uma saída para o seu problema. É a desesperança. Ou melhor, o desespero. A desesperança, ela vai além disso. A desesperança, ela vê que aquele problema, além dela não ter condições de ultrapassar, ela não acha saída para isso. Ela acha que nem os outros conseguem ajudar ela a passar por isso. Por isso que é a desesperança. Ela não vê futuro. Acabou. E aí o desamparo, que é aquela rede que eu falei antes, das pessoas que estão próximas de nós e que podem, de uma forma verdadeira e empática, ajudar. Esses comentários que eu fiz do tipo, ah, isso não é nada, isso aí vai passar, isso às vezes não ajuda, né? Só piora. Tu te sente mais sozinho com o teu problema ao invés de amparado por alguém que pode realmente te ajudar. Então, eu trouxe aqui até o Evangelho, que a gente nem falou de Espiritismo ou de Deus. Tem um capítulo 5 que é Bem-aventurados os aflitos, e que tem um item que ele fala sobre suicídio e loucura. E só um trechinho para a gente ver o que nos foi falado há tanto tempo atrás. Isso aqui é 1860, o livro, é uma mensagem. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, se tu tem uma crença que te fala de que nesse momento é uma passagem, que a vida é muito maior do que isso, que lá na frente coisas diferentes vão acontecer, tu consegue ter força para ultrapassar esse momento, talvez com um pouco mais de vontade, tá? Tu ganha aquela questão da fé e da esperança. E mais adiante ele diz, continuando, que excluindo os problemas que vêm por estado de embriaguez ou loucura, que nós podemos chamar de suicídios inconscientes até, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Então nós achamos que a vida não tem graça, que não vale a pena, porque nós estamos focando o nosso olhar sobre algo que é ilusório, é passageiro, é material e que não vale a pena. Que além daquilo tem algo muito mais sólido e forte. Eu falei de suicídio consciente e quem... Acredito que todo mundo, se não leu o livro Nosso Lar, viu o filme. Quando André Luiz está ainda no umbral e ele ouve vozes acusando ele de suicida. E ele diz, são loucos, porque eu não me matei nem nada, né? E aí depois ele compreende o que quer dizer aquilo. E aí nos traz uma reflexão, porque ele morreu por uma doença. Só que uma doença causada pelas práticas que ele tinha em vida, que acabam minando vários órgãos do nosso corpo. Todos nós deveríamos morrer de velhice por desgaste completo do nosso organismo físico ou por alguma, vamos dizer assim, algum karma que a gente está resgatando de algo passado, então, que pode vir sob a forma de uma doença. A questão é que nós prejudicamos o nosso corpo diariamente através não só de excessos, mas de práticas pontuais. As alimentares são grande fonte das nossas doenças. A bebida, o fumo, as drogas. Então, sem contar as questões emocionais todas, que nós continuamos agindo de uma forma errada no trato com todas essas questões. Eu falei da forma como nós interpretamos o mundo e nós colocamos uma carga emocional muito forte nisso, sobre coisas que às vezes nós não temos a capacidade de modificar. Então, está chovendo, eu não gosto de chuva, então fica extremamente aborrecido por causa disso. Será que isso não vai causar nada nesse corpo? Essa forma de entender as coisas de uma forma tão negativa. Então, assim como a gente diz sempre, né, tudo que tu projeta de positivo, tu acaba retendo em ti esse positivismo, essa coisa boa. Mas tudo que tu projeta de negativo, também tu fica... É como se tu ficasse sujo, né? Tu fica com as mãos sujas e aquilo te contamina. Então, para a gente pensar sobre essa prevenção de uma forma mais ampla, não apenas no ato em si, mas em todas as práticas que nós temos e que acabam nos conduzindo para situações indesejáveis.